que a vida faz comigo. Traz solidão, faz pensar que não consigo. É assim, meu coração tá sufocado. Nada faz sentido, estou desesperado. Traga a solução, me tira dessa escuridão. Traga a solução, me tira dessa escuridão. Aconteceu comigo. Conheci Jesus, que se fez meu melhor amigo. A solidão já não anda mais comigo. Vivo seu amor, pois me deste